Adentrei o baile sem sofrer, traz um drink. Copos para cima, eu proponho um brinde. Se o bagulho é doido, demorou, então que fique. E se ela quiser, a gente acaba na suíte. Ou mais, uma bebida traz o clima, satisfaz e o pai vive. Na paz global e civil, copy quem mentiu. Dealer. Pra ganhar, gastar, esse é o lugar. Pode vá no bar, alguém me pergunta se sei quem tem o veneno do Pablo. No Pablo. Puta papo podre furado, minha cara açúcar mascavo. No copo I feel like calmo na pista, não rouba brisa. I feel like calmo na pista, elas querem que eu diga. Não rouba brisa. Dance não pare, dance não pare. Dance não pare, dance não pare. Troca de energia, tudo que eu queria, ela soma no plano. Sugere uma fuga, eu apoio a ideia e odeio os plateia. O que é bom pra dois, três não esplaneante, só do que mal acompanhado. Quem não é visto não é lembrado. Então, não me traga problemas, porque eu não tenho a solução. Mas se quiser dizer pra onde a gente vai, eu sou todo ouvidos, baby. Mas ó, vê lá, a festa não acaba nem se o sol raiar. E hoje eu tô na de comemorar, copos pra cima e bundas pro ar. E eles invejam, mas eu só enxergo as mulheres bonitas do baile. E elas desfilam me olhando como se fosse comercial da Campari. Dance não pare, dance não pare. Ei, ei, ei. Dance não pare. Adentrei o baile sem sofrer, traz um drink. Copos para cima, eu proponho um brinde. Se o bagulho é doido, demorou, então que fique. E se ela quiser, a gente acaba na suíte. Dance não pare, dance não pare. Dance não pare, dance não pare.